A Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. Se olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. Daniel 14, saindo sempre na frente, e você sabe disso.

Carroça da Saudade. Chico Salles, o pop do Arrocha. Vem aqui, pelo telefone não dá. Eu quero olhar dentro dos seus olhos e me declarar. Vem aqui, não dá pra viver sem você. Desliga o telefone, vem depressa, preciso te ver. Pelo telefone não se beija, pelo telefone não se abraça. Tem que declarar o amor assim, é muito sem graça. Esse amor já está pra explodir. Cansado de insistir. Desligue e vem, desligue e vem. Esse amor já está pra explodir. Desligue e vem, desligue e vem. Coração cansado de insistir. Desligue e vem, desligue e vem. Esse amor já está pra explodir. Desligue e vem, desligue e vem. Coração cansado de insistir. A pressão do animal mais poderoso do planeta. Garimpo falou! A minha balada só acaba quando a cachaça termina, quando o DJ vai embora, quando a raça ilumina. E depois, xenhenhenhenhê. E depois, xenhenhenhenhenhê. E depois, xenhenhenhenhê. E depois, xenhenhenhenhenhenhê. Vem minha galera, minha moçada, minha turma, meu povão. Tem mulher boa, gente à toa, coisa linda no salão. Bota o cinto, chapéu, essa moda é rochaneja. Eu vou perguntar, levante o mão. Que é cerveja? E depois, xenhenhenhenhê. E depois, xenhenhenhenhenhê. E depois, xenhenhenhenhenhê. E depois, xenhenhenhenhenhenhenhê. Banda Os Playboys. Eva Daniel Cardoso. Daniel Cardoso. Sempre satisfazendo seu público. Quando a cachaça termina, quando o DJ vai embora, quando a raça ilumina. E depois, xenhenhenhenhê. E depois, xenhenhenhenhenhenhê. E depois, xenhenhenhenhenhê. E depois, xenhenhenhenhenhenhenhê. Vem minha galera, minha moçada, minha turma, meu povão. Mulher boa, gente à toa, coisa linda no salão. Bota o cinto, chapéu, essa moda é rochaneja. Eu vou perguntar, levante a mão. Quem quer cerveja? E depois, xenhenhenhenhê. E depois, xenhenhenhenhenhê. Falo do Marajó, saudade. Agora, agora é pra quem gosta de dançar. Tom, Tom, Tom, DJ Tom. Com amor e com carinho aos carroceiros da saudade. As coisas por aqui andam sem graça. Meu anjo, vou vivendo por viver. Amor, cadê você? Cada segundo Tom, Wellington Franjinha. Tubarão, a mistura perfeita pra quem gosta do que é bom. Chegando o aniversário da galera GDC. Galera do Comércio, aguarde. DJ Daniel Cardoso. E você, a gente se vê por aqui. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus.